muita gente que não sabe decidir se ele volta pro Egito ou se deve prosseguir. Ele já sabe que a caminhada é longa, Canaã é terra boa, vale a pena possuir. Ele já sabe que de dia tem a nuvem, que de noite tem a tocha para o crente se guiar. Crente Raimundo, não se envolva com o mundo, deixa o pecado maldito, deixa o Egito pra lá. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, no cinema, no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminhando pra Sião. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, no cinema, no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminhando pra Sião. Tem muita gente que ainda não se conforma para a vida de outrora, tem desejo de voltar. Não se esquece dos balinhos, das piadas e das altas madrugadas levando a vida a pecar. Não se esquece da cachaça, do uísque, jogatina, chocarris, coisa que no mundo há. Crente Raimundo, não se envolva com o mundo, no Egito tem bolota, na igreja tem maná. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, no cinema, no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminhando pra Sião. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, no cinema, no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminhando pra Sião.